muita saudade, eu me lembro agora dos irmãos queridos lá do meu sertão. Hoje na cidade eu recordo igual se lá ficou o meu coração, cantando e pregando na pequena igreja. Foi tão envolvente como Deus falou. Hoje tão distante, mando meu abraço pros irmãos queridos do interior. Eu espero que breve, como Deus quiser, eu possa voltar aí outra vez para um novo culto, todos irmanados na velha igrejinha, pra rever vocês. Mas se esse caso não acontecer, sei que lá no céu a gente vai chegar, aí na presença do Mestre amado, a Igreja Santa vai glorificar. A Deus faço voto ao vosso favor, pra vossa família toda proteção, na simplicidade como Deus criou, estarei convosco na minha oração. Aos irmãos amados do interior, aceno cantando minha gratidão, até que um dia eu vos possa ver na eternidade, na bela Sião. Até que um dia eu vos possa ver